esse papo. Eu vou falar com ela, fingir que eu tô na dela. Vou até falar que eu gosto dela, mas nem vou demonstrar que eu sou uma dela. Que ela é toda maluda e eu todo durão. Tem mesmo pensamento difícil de dar atenção. Que ela é toda maluda e eu todo durão. Tem mesmo pensamento difícil de dar atenção. Cê acha que conhece, mas não conhece, não. Cê acha que conhece, mas não conhece, não. De amor tô correndo, me livrando de sofrer. Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver. De amor tô correndo, me livrando de sofrer. Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver. De amor tô correndo, me livrando de sofrer. Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver. Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver. É o que é o RD. Eu vou falar com ela, fingir que eu tô na dela. Vou até falar que eu gosto dela, mas nem vou demonstrar que eu sou uma dela. Que ela é toda maluda e eu todo durão. Tem mesmo pensamento difícil de dar atenção. Que ela é toda maluda e eu todo durão. Tem mesmo pensamento difícil de dar atenção. Cê acha que conhece, mas não conhece, não. Cê acha que conhece, mas não conhece.